tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor e hoje estou tão só. Ei, prega a mão da miséria, chama! É pra comer água até cair, meu irmão. Pra doer na alma mesmo. Mais uma que marcou bons momentos na vida da gente. Vai! Lembro com muita saudade daquele bailinho. A gente dançava bem agarradinho. A gente ia mesmo era se abraçar. Você com aquele cabelo e o vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, que você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas, eu sempre querendo o seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. E tudo em pedrada, segura carinha, só sucesso. É coisa gostosa, meu irmão. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui sozinho na desilusão, a besteira que eu fiz foi deixar você. Hoje só resta a solidão. Como fui magoar o meu grande amor? Como pude esquecer o amor que me deu? Vem! Divana, ô Matilda, na H menor. Errar é humano, fui eu que errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho certeza que no meu regresso, o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Ei, coisa boa! Divana, Matilda, na H menor. Telefone para contato 739-9837-7262.